A fechar 62, os ponteiros do relógio fizeram um clique ao avançarem. O ponteiro pequeno alinhando com o grande e soou a primeira badalada da hora. Cristo nasceu, Rowan, exclamou ele, a sua voz enorme como a imagem do homem dissolvido numa grande nuvem fervente de escuridão, obscurecendo o relógio, subindo até ao teto, girando sobre si mesmo como um funil. Ela gritou, procurando recuar até à parede. Um estrondo passou pelas vigas e através do estuque. Ela ouvia-o como o rugido de um tremor de terra. Não, meu Deus, não! Tomada de pânico, ela gritou. Virou-se e correu pela sala até ao corredor. Deitou a mão à maçaneta da porta da frente. Meu Deus, ajuda-me! Michael! Aaron! Alguém tinha de ouvir os seus gritos. Eram ensurdecedores aos seus próprios ouvidos. Estavam a dilacerá-la. Mas o rugido tornou-se mais forte. Ela sentiu as suas mãos invisíveis nos ombros. Foi lançada para a frente, com força, contra a porta, a mão deslizando da maçaneta ao cair de joelhos, sentindo uma dor subir-lhe pelas coxas. A escuridão erguia-se à sua volta. O calor aumentava. Não, meu filho, não. Destruir-te-ei com o meu último suspiro. Destruir-te-ei. Num último acesso, desesperado de fúria, virou-se e, enfrentando a escuridão, cuspiu-lhe de ódio. Desejou-lhe a morte com todas as suas forças, enquanto os braços a envolviam e a arrastavam para o chão. A parte de trás da cabeça raspou na madeira do chão e depois bateu no soalho, enquanto as suas pernas eram puxadas para a frente. Ela estava a olhar para cima, a tentar levantar-se, a agitar os braços, com a escuridão a borbulhar sobre ela. Maldito sejas! Maldito sejas no inferno, Lachas! Morre! Morre como a velha! Morre! Gritou ela. Sim, Rowan, o teu filho e o filho de Michael. A voz envolvia-a como a escuridão e o calor. A cabeça voltou a ser forçada para trás, voltou a bater no chão e os braços afastados e imobilizados, inúteis. Tu, a minha mãe, e Michael, o meu pai. É a hora das bruxas, Rowan. O relógio está a bater as horas. Quero ser de carne. Quero nascer. A escuridão voltou a enfolar-se, enrolou-se sobre si própria e irrompeu para baixo. Irrompeu para dentro dela, violando-a, rasgando-a ao meio. Irrompeu como um grande punho no seu ventre. E o seu corpo teve uma convulsão quando a dor a cingiu, como um grande círculo chicoteante que ela via a brilhar vivamente contra os seus olhos fechados. O calor era insuportável. Voltou a sentir dor, choque após choque de dor, e sentia o sangue a irromper de dentro dela e o líquido do seu ventre a jorrar para o chão. Mataste-o, coisa maldita e malvada! Mataste o meu bebê, maldito sejas! Deus me ajude, meu Deus, leva-o de volta para o inferno. As mãos dela bateram contra a parede, lutaram contra o chão viscoso e molhado, e o calor nauseava, invadia-lhe agora os pulmões, enquanto ela se esforçava por respirar. A casa estava a arder, tinha de estar a arder, ela estava a arder, o calor latejava dentro dela, e pensou ver as chamas a erguerem-se. Mas foi apenas um enorme e horrível clarão de luz vermelha e tinha, de alguma forma, conseguido pôr-se de novo de gatas e soube que o seu corpo estava vazio, que o seu filho desaparecera e ela estava agora apenas a tentar fugir, voltando a estender a mão, desesperadamente e no meio da dor que a retalhava para a maçaneta da porta. Michael, Michael! Ajuda-me. Meu Deus, eu tentei enganá-lo. Tentei matá-lo. Michael, ele está dentro do bebê. Sentiu um novo choque de dor e nova golfada de sangue jorrou-lhe do corpo. A soluçar, deixou-se cair no chão, tonta, incapaz de comandar os braços ou as pernas, fustigada pelo calor, e um choro arrepiante encheu-lhe os ouvidos. Era o choro de um bebê. Era o mesmo som horrível que ouvira repetidas vezes no seu sonho. O vagido de um bebê. Tentou tapar os ouvidos, incapaz de o suportar, gritando para que parasse, sufocada pelo calor. Deixa-me morrer, murmurou ela. Deixa que o fogo me consuma. Leva-me para o inferno. Deixa-me morrer. Rowan, ajuda-me. Estou na carne. Ajuda-me, senão morrerei. Rowan, não me podes virar as costas? Ela apertou os ouvidos com mais força, mas não conseguiu deixar de ouvir a pequena voz telepática que se erguia e descia com o choro do bebê. A mão escorregou-lhe para o sangue. Sentiu o rosto em cima dele, pegajoso e úmido sob ela, e rolou, ficando de costas, voltando a ver as ondas de calor e os gritos do bebê tornarem-se cada vez mais fortes, como se estivesse cheio de fome ou em sofrimento. Rowan, ajuda-me. Sou teu filho, filho de Michael. Rowan, preciso de ti. Ela sabia o que ia ver, mesmo antes de olhar. Através das lágrimas e das ondas de calor, viu o homúnculo, o monstro. Não saiu do meu corpo, não nasceu de mim, eu não podia. Estava de costas, com a cabeça do tamanho da de um adulto, a virar-se de um lado para o outro com os seus gritos, os seus braços finos cresciam visivelmente, os seus dedos minúsculos estavam abertos e tateavam e cresciam, os seus pés minúsculos agitavam-se no ar como os de um bebê, as pernas cresciam. O sangue e o muco escorriam pelas suas faces rechonchudas e pelo cabelo escuro, todos aqueles minúsculos órgãos, como rebentos lá dentro, todos aqueles milhões de células a dividirem-se, a fundirem-se com as suas células, com uma explosão nuclear no interior daquela coisa de carne e osso, aquele mutante, aquela criança que tinha saído dela. Rowan, estou vivo. Não me deixes morrer. Não me deixes morrer, Rowan. Tens o poder de salvar a vida. E eu estou vivo. Ajuda-me. Ela fez um esforço para se aproximar dele, com o corpo ainda a latejar, com violentas guinadas. Estendeu a mão para a minúscula perna escorregadia, para aquele pequeno pé a agitar-se no ar. E quando a sua mão se fechou sobre aquela carne macia e lisa de bebê, a escuridão abateu-se sobre ela e por detrás das pálpebras fechadas voltou a ver a anatomia, o percurso das células, viu os órgãos a desenvolverem-se e o milagre antigo como o tempo das células a unirem-se, formando corpúsculos e tecido subcutâneo e tecido ósseo, e as fibras dos pulmões e do fígado e do estômago a fundirem-se com as células dele, com o seu poder, o seu DNA a fundir-se e as minúsculas cadeias de cromossomas a chicotear e a nadar enquanto os núcleos se fundiam, e tudo guiado por ela, todo o conhecimento dentro dela, como o conhecimento da sinfonia dentro do compositor, nota após nota, compasso após compasso, e crescendo, seguido, crescendo. A carne dele latejava sob os seus dedos, viva, a respirar através dos poros. Os seus gritos tornaram-se mais roucos, mas profundos, ecoando, enquanto ela ia perdendo e recuperando consciência, com a outra mão às apálpadelas no escuro, e encontrando a testa dele, encontrando a massa espessa de caracóis espessos, encontrando os olhos dele a tremer contra a palma da sua mão, encontrando a sua boca, agora semifechada, com os soluços que continuavam, encontrando o seu peito e o coração sob este e os compridos braços musculosos a bater contra o soalho. Sim, Aquela coisa que era agora tão grande que podia deitar a cabeça sobre o seu peito arfante e o pênis entre as suas pernas, sim, e as coxas, sim. E fazendo um esforço, deitou-se em cima dele, com ambas as mãos no seu corpo, sentindo o movimento da respiração dele sob ela, os pulmões a aumentar, a encher, o coração a bombear, e pelos escuros e sedosos a nascer em volta do seu pênis, e depois voltou a ser uma teia a brilhar na escuridão, cheia de química e de mistério e de incerteza. E ela afundou-se na escuridão, no silêncio. Uma voz estava a falar-lhe, íntima e suave, para o sangue. Ela não conseguiu responder. Estás a sangrar. Para o sangue. Não quero viver, disse ela. De certo que a casa estava a arder. Vem, velha mulher, com o teu candeeiro. Incendeia os cortinados. Lemuel disse. Eu nunca disse que não era possível, sabe? O que acontece é que, uma vez que um progresso é imaginado, é inevitável. Milhões de células. O embrião é a chave da imortalidade. Ainda o pode matar, disse Petir. Estava ali de pé, a olhar para baixo, para ela. São invenções da tua imaginação, da tua consciência. Estou a morrer? Não. Ele riu-se. Um riso muito suave e sedoso. Ouves-me? Estou a rir. Rowan, já consigo rir. Leva-me agora para o inferno. Deixa-me morrer. Não, minha querida, minha preciosa e bela querida, para a hemorragia. A luz do sol acordou-a. Estava deitada no chão da sala de estar, em cima do tapete chinês macio, e o seu primeiro pensamento foi que a casa não tinha ardido. O terrível calor não a tinha consumido. Tinha sido salva, de alguma forma. Por instantes não compreendeu o que estava a ver. Um homem estava sentado ao lado dela, a olhar para ela, e tinha a pele macia e lisa de um bebê, sobre a estrutura do rosto de um homem. Mas assemelhava-se ao rosto dela. Ela nunca tinha visto um ser humano tão parecido com ela. Mas havia diferenças nítidas. Os seus olhos eram grandes e azuis, e com pestanas pretas, e o seu cabelo era negro, como o cabelo de Michael. Era o cabelo de Michael, o cabelo de Michael e os olhos de Michael. Mas era esguio como ela. O seu peito macio e sem pelos era estreito, como o peito dela na infância, com dois mamilos cor-de-rosa brilhantes. E os seus braços eram estreitos, embora com músculos finos, e os dedos da sua mão, com os quais estava a tocar pensativamente no lábio, a olhar para ela, eram estreitos, e como os dedos dela. Mas era maior do que ela, do tamanho de um homem, e tinha o corpo coberto de muco e sangue seco, como um grande mapa cor de rubi. Ela sentiu um gemido escapar-se-lhe da garganta, forçando-lhe os lábios. Todo o seu corpo se moveu com ele. E subitamente ela gritou, levantando-se do chão, gritou, mais alto, mais longo, mais selvagem que os gritos que dera na noite anterior, com todo o medo que sentira. Ela própria era aquele grito, saindo de si, deixando tudo o que vira e recordava em absoluto horror. A mão dele tapou-lhe a boca, empurrando-a contra o tapete. Não se conseguia mexer. O grito andava às voltas dentro dela, como um vômito que a sufocaria. Uma imensa convulsão de dor atravessou-a. Ficou inerte, em silêncio. Ele inclinou-se sobre ela. Não faças isso, murmurou ele. A antiga voz. É claro, a sua voz, com a sua inconfundível inflexão. O seu rosto macio parecia perfeitamente inocente, uma imagem de espanto, com as suas faces perfeitas e radiosas, e o seu nariz estreito e direito, e os seus grandes olhos azuis a pestanejar, abrir e fechar, como os olhos azuis do homúnculo, na mesa, nos seus sonhos. Ele sorriu. Preciso de ti, disse. Amo-te e sou teu filho. Passados instantes, tirou a mão. Ela sentou-se. Tinha a camisa de noite encharcada e tesa de sangue seco. Cheirava a sangue por todo lado, como o cheiro do banco. Ela recuou sobre o tapete e sentou-se com o joelho fletido a olhar para ele. Mamilos perfeitos, sim. Pênis perfeito, sim. Embora o verdadeiro teste fosse quando estivesse duro. Cabelo perfeito, sim. Mas e por dentro? Cada pequena e precisa parte interligante. Aproximou-se, olhando fixamente para os seus ombros, observando o movimento do seu peito ao respirar. Depois, olhando nos olhos, sem o ver retribuir o olhar, sem se importar se o fazia, estudando apenas a textura da carne e dos lábios, pôs a mão no peito dele e escutou. Ouviu um ritmo forte e regular. Ele não se mexeu para a impedir, quando ela lhe agarrou o crânio de ambos os lados, macio, como o crânio de um bebê, capaz de aguentar pancadas que matariam um homem de 25 anos. Meu Deus, mas quanto tempo ficaria assim? Ela encostou o dedo ao lábio inferior dele, abrindo-lhe a boca e olhando fixamente para a língua. Depois sentou-se para trás, com as mãos inertes sobre as pernas dobradas. — Estás com dores? — perguntou-lhe ele. A sua voz era muito terna. Semicerrou os olhos. E por um segundo houve uma expressão de maturidade no seu rosto, voltando depois à expressão de espanto de bebê. — Perdeste tanto sangue. Ela ficou a olhar para ele em silêncio durante longos instantes. Ele esperou, limitando-se a olhá-la. — Não, estou bem. Murmurou ela. Voltou a olhar fixamente para ele durante muito mais tempo. Preciso de coisas, disse por fim. Preciso do microscópio. Preciso de fazer análises de sangue. Preciso de ver como é que os tecidos estão agora. Meu Deus, preciso de todas estas coisas. Preciso de um laboratório totalmente equipado. E temos de nos ir embora daqui. Sim, disse ele assentindo. Essa tem de ser a próxima coisa a fazer. Irmo-nos embora daqui. Consegues levantar-te? Não sei. Bom, vais tentar. Ela pôs-se de joelhos e, agarrando-se à beira da lareira de mármore, levantou-se. Pegou-lhe na mão, com força. Vá, põe-te de pé, não penses nisso. Falo apenas. Diz ao teu corpo que saiba. Tens a musculatura. E é isso que te torna totalmente diferente de um recém-nascido. Tens o esqueleto e a musculatura de um homem. Está bem, vou tentar, disse ele. Parecia assustado e também estranhamente encantado. Estremecendo, pôs-se primeiro de joelhos, como ela tinha feito, e depois de pé, mas tombou para trás e teve de recuar com passos desajeitados para não cair. Oh! Exclamou numa voz cantante. Estou a andar! Estou a andar! Ela correu para ele e pôs-lhe o braço em volta da cintura, deixando que ele se agarrasse a ela. Ele ficou a olhar para ela em silêncio e depois ergueu a mão direita e acariciou-lhe a face, num gesto de coordenação imperfeita, muito como o gesto de um bêbado. Mas os seus dedos eram sedosos e tintilantes. Minha bela Rowan, disse ele. Olha, os meus olhos estão a ficar marejados de lágrimas. Lágrimas verdadeiras. Oh, Rowan. Tentou manter-se de pé sozinho e inclinar-se para a beijar. Ela agarrou-o e susteve-o, enquanto os seus lábios se fechavam sobre os dela. E o mesmo poderoso choque sensual atravessava, como acontecia sempre que ele lhe tocava. Rowan, gemeu ele, apertando-a contra si, depois deslizando para trás, até ela o agarrar e abraçar. Vem, não temos muito tempo, disse ela. Temos de encontrar um sítio seguro, um sítio completamente desconhecido. Sim, querida, sim, mas sabes, é tudo tão novo e tão belo. Deixa-me abraçar-te outra vez, deixa-me beijar-te. Não há tempo, disse ela. Mas os lábios sedosos de bebê já estavam de novo sobre os dela. E ela sentiu o pênis dele a fazer pressão contra o seu sexo, a fazer pressão contra a parte dorida. Afastou-se e puxou-o para ele a seguir. Isso mesmo, disse ela, observando os pés dele. Não penses no que estás a fazer. Olha para mim e anda. Por segundos, ao dar por si emoldurada pela porta, ao ter consciência da sua forma de buraco de fechadura e das antigas discussões sobre o seu significado, todo o sofrimento e toda a beleza da sua vida passou-lhe à frente dos olhos. Todas as suas lutas e todas as suas anteriores promessas. Mas aquela, de facto, era uma porta nova. Era a porta que ela vislumbrara há 1 milhão de anos, na sua infância, quando abrira pela primeira vez os volumes mágicos do mundo da ciência. E agora estava aberta, muito longe dos horrores do laboratório de Lemmel e dos holandeses reunidos em volta da mesa numa Leiden mítica. Guiou-o lentamente pela porta e pelas escadas, caminhando pacientemente, passo a passo, ao seu lado.